William Wendel Alfa Lima, antena 17. No 397, em autorizada, linha decola da 10, vento é de 1,40 graus com 9 nós. Autorizada decolagem da 10, no 397. Tango direita 060 para o localizador. Direita 060 para o localizador, Alfa Tango Tango. 130 graus, uma dúzia de nós. Quer negar 10 no 5. Equilíbrio de colagem de novembro Alfa. Delta Papa Fox. É, está autorizado a ingressar via Juliette após pátio 1 no Índia. Chama no ponto de espera para a decolagem nessa frequência. Parado, pode esperar para decolagem nessa frequência, Papa Romeo, Delta Papa Fox. O Golo 397 decolou os 28, controle 1935, bom voo, bom dia. O solo 121.9. Solo Salvador, o TAN 3602, 30 de novembro, ponto da Copa. E para acionamento, pushback, tá bom. 3602, Porto Seguro autorizado, 300, OPRISC 50. Decola da pistão 10, primeira curva direita, Natael, Leda. Após BDES, controle 1 no 935, transponder 5061. Computador estabilizado no papá papá Alfa Tango Tango. E Alfa Tango Tango, torre 118.62. 18.62. 102 está pronto para pushback acionamento? Positivo na 7, pronto para push acionamento. 107 está autorizado a chamar táxi. Autorizado, chamará para o táxi 3602. 1-0. 7. O Papa Romeo Delta, Papa Fox, vai aguardar ainda o pouso da aeronave na final, ok? Afirmativo, está aguardando. Cruzou o eixo, o fim de November Alpha. De November Alpha, decolou então aos 29, chama o controle 1935, vovô até o regresso. 1935 até o regresso, hein, de November Alpha. Autorizado 2000, 105, reporte localizador. Alfa Lock, 1500 a 1000, bom. Controle 1935, bom dia. Bom dia. Controle Gol do 397. Meu pouso na 10, o vento é 1,40 graus, uma dezena de nós. Alfa, tamo tamo. Alfa, tamo 7. Pronto. 7, 07. .983, chama Recife em 125 decimal 1, boa viagem. 251, obrigado, bom dia. Bom, 983. Afirma, só informando, só depois da Helder viria pro ar Leda e só após Leda BDEV, confirma. Ah, disseram após da Helder, Aldiné, após BDEV. Foi a instrução de decolagem, então vai a Poleda agora, confirma. Afirmo. A saída da El, Leda, após Leda, Bidet. Vamos checar junto à torre, passa 170, chame centro, 1251, tenha uma boa viagem. 251, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Indy November Alpha, decolou 17 pro de buraquinho no meu pé. Indy November Alpha, ciente, mantenha sua visão na escuta. Mantendo visão na escuta, November Alpha. Táxi, o TAN 3602, com PAB de 127, alterna com fim de autonomia de 4 horas e 59 minutos. 02, táxi Pátio, Índia, Alfa, com Índia, Oscar 1, 8, 6, 8, 6, 8, 5. É o Pátio, Índia, Oscar 1, 8, 6, no ponto de espera. 3602. Alfa, Tango Tango, no solo, aos 34, libera a direita, 1219, é o solo. Papa Fon, tá livre a decolagem da 1-0. O vento é 1-40 graus, 1-0 nós. Delta Papa Fox, livre a decolagem. Gol 1397, passa 140, chama Recife 125, decimal 1, no gol 1397. 251, com Recife 1397. Delta Papa Fox decolado aos 35, chama o controle 1935. Chama na controle 1935. Bom dia. Boa. Controle Salvador, é o Papa Romeo Delta Papa Fox, cara. Aqui Papa Romeo Delta Papa Fox, trote contato, radar na decolagem. Problema de nível 360, direto gole. Delta Papa Fox. Direto gole 360. Passou o Duno, completa LS, torre 1 no 8, decimal 62, via. Bom dia, irmão. Bom dia. Torre Gol 260, próximo externo, baixado, checado. Gente, Gol no 260 avistado, tá livre o pouso, na 1-0. O vento é 1-30 graus, 1-0 nós, e o ajuste é no 0-5. 1015, livre pouso, 10, gol, 260. Doutor Salvador, TAN 3602, o ponto de espera da 1-0, pronto. TAN 3602, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 3602. Mike Eco Delta, ciente. Retorno Manati Salvador, mantenha-se visual, reporte para descida. Direto para o Itapô. Salve Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Romeu Romeu 90 no Pátio 3, para a comunicação Marabá, com a informação 90. Gente, Papa Romeu, Romeu Novembro, autorizado, Serra Novembro Mike Alfa, nível 400, via autorizou 41, decola pitou no zero, primeira curva esquerda na Momo Albo, controle 1-9935, transponder 5074. Autorizado Marabá, 400, apertando 41, com primeira curva esquerda, decolando no zero. Bom, agora poderia soletrar transição, temos transponder 4074. Transponder 5074. É Momo após Alfa, Lima, Bravo, Oscar. Após essa posição, o controle indica para o senhor. Ciente 5074, transponder 1935, controle o Romeu Romeu 90. Copiou o Momo Albo? Apio, transição Alfa, Lima, Bravo, Oscar. Papá Triplo Romeu Novembro, tá bom no estacionamento? Positivo, livre. Tá 3602, observe a aeronave da Gol na curta final, após estar autorizada, alinhar e manter. 3602, desloca a aeronave da Gol na curta final, após a passagem, ali e mantém, não no zero, 3602. Expressionamento. Romeu Novembro, livre acionamento, chama táxi. Chamará na também. Bruno 260 no solo aos 40, libera a direita, 1219, o solo. Direita 219, Bruno 260. Guardião 03, prossiga. O Guardião 03, chame no ponto de espera, dá 17. 3198, controle, acione identificação, desce para 3000 pés com 10 no 5 na chegada mar, então 3198. 3000 pés com 1000 na mar, 3198. 60, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette para 04, 260. Delta, ciente desse em condições visuais, 500 pés, mantendo a separação visual com o solo. Oi, Xaname, 140, portão 2, pushback, Xaname. Xaname, 140, 02, está autorizado, chama táxi. Pushback autorizado, eu vou fazer o táxi, até 140. Uno 260, reporta antes da que seja Juliette. Reporta antes da Juliette, Uno 260. Decolado aos 4-2, chame o controle em 19.35, boa viagem. Controle 19.35, 3602, obrigado, bom trabalho. Palmeira Delta, Papa Fox, passa gole. Cima após gole, voa posição Eval, passa 140 e chame agora centro Recife em 128, decimal 8. Delta, Papa Fox. Ativo Eval, passando gole, 28.2. Afirma, Papa Fox. Controle, é o TAN 3602, decolado de Salvador, cruzando agora 2.500 pés para o nível 300, perfil da Tael. A possibilidade de autorizar direto da Tael? 3602, contato radar, curvando à direita, voa direto Leda, só para 300, TAN 3602. Positivo, direto para Leda ou 3602, obrigado. O Safo que chamou para fazer isso. Não consegui copiar a matrícula. 3, decolado aos 4-3, mantenha a minha escuta e aguarde transferência. Não, sua escuta, aguarde a transferência, guardião 03. F5595, remota 14 autorizado. Hoje, na remota 14, aguardo o tráfego, passagem de tráfego de pequeno porte, tá? Aguarda assim que livrar as autoridades, chama táxi. Bem, após o tráfego na guarda, livre o táxi, livre o pushback após o tráfego, não o táxi. Rápido, pushback. Romeu, Romeu Novembro, está pronto por táxi. Com meia dúzia a bordo, 3 horas e 30, alternando Imperatriz. Alternativa? Imperatriz. Sim. O Romeu, Romeu November, táxi autorizado, pátio 3, vai reportar na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Tem o tráfego da Bianca que puxou, foi pedindo táxi. Afirmativo, vai reportar na saída do pátio, o Romeu, Romeu November. Está iniciando. E só voltou 1260 na Juliette. 1260, portão 045, tráfego da chamera inicial, táxi, sendo ingresso. Portão 0, tráfego, atenta ao tráfego, 1260. Já vai ingressar assim que o tráfego da Bianca iniciar o táxi. Ok, sim, te ingressará uma vez que eu venho aqui para ter um táxi, 1260. Médica, 180. Gente, 602. Guardião 03. Informe o seu estimado de pouso em Lençóis e em qual altitude prossegue. Guardião vai prosseguir no 045, o estimado pouso em Lençóis, só um instante. Informe visual com a aeronave, Mike Eco Delta. Está a 12 horas, 2 milhas, 500 pés. Guardião 03, informe visual com o helicóptero, sentido contrário, 12 horas, 1 milha e meia. Sentido tráfego, agora visual. E mantenha a separação visual. Afirmativo, está passando agora 11 horas, guardião. Ok, ciente. Delta Papa Fox, chame centro 128, decimal 8, Delta Papa Fox. Conta 28, decimal 8, Delta Papa Fox. Mike Eco Delta, aviado superior agencial, autorizado, chama ganha. Torre 118-62, Mike Eco Delta. Delta. Controle, o Guardião 03 está tomando pouso A. Gol, 15, depois Alfa, 118-6, Romeu, Romeu na venda. Na final da 17, está autorizado o cruzamento da final da 10. O circuito será pela direita, ok? Pela direita, vou reportar a final da 17, o Mike Eco Delta. Continua. 095, produzido táxi POB 71, autonomia de 4 horas e alterna Salvador. 5595, táxi autorizado via Pati 1, no Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, no 8612, altimetro 015. 7 Alfa, no ponto de espera 7186, 5595. Gente, o Chiné 1140 está autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento é 120 graus, 10 nós. Alinhar e decolar, pistão 0, Chiné 6140. O Mike X Delta avistado, check 30, está livre o pouso na 17. O vento é 120 graus, 10 nós. Estado livre na 17, Mike X Delta. Cida, 60 milhas, vigilância. Autorizado direto visual, farol de Itapuã. Eco Zulu November. Gente, November. Controle é o 3602. Eu estou com formação aqui na área, região de Leda aqui. Pode me autorizar BDEV? Sim, mantive autorizado BDEV. Chamei agora Recife, 125, decimal 1, 3602. Qual é a frequência? 125. Decimal 1. 1251, obrigado. O 03, controle, após farol da barra, está liberada a extensão 045 e afastamento direto para Lençóis. Guardião 03. Direto Lençóis, Guardião 03. Romeu, Romeu November, tá pronto? Afirmativo. Alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, Romeu, Romeu November. Oi, Salvador, bom dia, DB 5595, pode esperar da 10, pronto. Ciente, o trip 5595 mantém o ponto de espera. Ciente, mantém o ponto de espera. Assim. Solitão 3896, no localizador. O Ciente 3896, passando Dula, completa final LS, torre 118-612. 6140, decolar 251, chame o controle 1935. 435, 6140, obrigado, senhor. Nada. Torre Salvador, bom dia, 3896, a 2 milhas de Sintra. Bom dia, tá 3896, continue na aproximação, aguarde pista livre, o ajuste é 1015. Aguardo, tá 3896. Direto Fuca, 6140. Eu considere o solo aos 52, tá autorizado o táxi para o PAT 4. Sessão 045, reportará de velado, 03. Reporte livrando 1000 pés, Guardião 03. Reautorizado para 2000, 10, 15, 3198. 2000 comigo, 3198. Romeu November, está livre a decolagem da 10, vento é 140 graus, 9 nós. Está iniciando da 10, Romeu, Romeu November. tempo leve, rumo oeste, passando 1.200 pés para 045, 7 milhas, 11 horas. O Guardião 03, confirma a matrícula 09 Papa Romeu Alfa, Papa Mike. Guardião 03, controle. Escuta. Confirma a matrícula da aeronave, Papa Romeu Alfa, Papa Mike. Afirmativo. Zero vento, 130 graus, 99. E repouso no 03296. O Romeu, Romeu, November, decolar 253, chame agora o controle, 1935. 1935, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Controle de Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, transfere Momo Almo. Romeu, Romeu, November, bom dia, contato radar vigilância, subaquático 00, conforme autorizado, November. Sobe para o 400, Romeu, Romeu, November. 3198, autorizado, final LS, chama estabilizado. Pode estabilizar, 3198. As duas da TAN, na curta final, aposta autorizada a alinhar e manter 1-0. Tente, ali mantém após a passagem do Airbus da TAN, o 5595. Guardião 03, acione o código 5117. 5117, Guardião 03. Controle Salvador, Ecos 190, ideal descida. Ecos 1, vamos ver se em condições visuais para 1.500 pés, direto para o Itapuã. 1.500 pés, direto para o Itapuã, Ecos 1, November. No solo às 5.5, libera a direita e chame o solo 1219. Libera a direita e chama o solo 1219, TAN 3896. Solo Salvador, bom dia, o TAN 3896. TAN 3896, bom dia, taxi Alfa Juliette, posição meia dúzia. Alfa, Juliette, 162, o TAN 3296. 2862, até daqui a pouco já. Oi, bom dia, 3198. Já 3198, bom dia. Ajuste no 0 no 5, aguarde pista livre. Um ATR da trip já iniciou a rolagem, então no 0. O vento superficial no 20 graus com 9 nós. Aguarde liberação, igual pouso. Mandando 3198. Decolado aos 57, chama o controle agora 1935.